forró de Tóquio. Toque, toque, shot, sanfoneiro, toque, shot, forró de Tóquio. Forró de Tóquio, toque, toque, shot, sanfoneiro, toque, shot, forró de Tóquio. Forró de Tóquio, tá forró legal. Era o forró miojo lá, minha oriental. O sanfoneiro era Michio, cansou de levar porrada em lutar de Kung Fu. No lugar da chiboquinha tinha o saque, dançando chapa já gritou, isso é melhor que karatê. Forró de Tóquio, toque, toque, shot, sanfoneiro, toque, shot, no forró de Tóquio. Forró de Tóquio, toque, toque, shot, sanfoneiro, toque, shot, no forró de Tóquio. Toda apreensiva, tem gringo na festa e eu fiquei na defensiva. Esse forró não é pra estrangeiro, então eu disse como pode se o forró é brasileiro. Forró de Tóquio, toque, toque, shot, sanfoneiro, toque, shot, forró de Tóquio. Forró de Tóquio, toque, toque, shot, sanfoneiro, toque, shot, no forró de Tóquio. Samurai estava apeado, pois pra entrar na dança ele deixou a espada de lado. E no final, a surpresa geral, dançava até o Tamagotchi, aquele bicho virtual. Forró de Tóquio, toque, toque, shot, sanfoneiro, toque, shot, no forró de Tóquio. Forró de Tóquio, toque, toque, shot, sanfoneiro, toque, shot, no forró de Tóquio.